Aqui é o Maia e o boquete sempre será melhor que uma punheta. Porra, vai dar merda isso. Eu falei pra não falar isso. Aqui é o Gore e RPG é melhor que baladinha. Perdedor. Agora é a vez do cachorro do Jafar falar. Eu sou o cachorro do Jafar e eles estão quase me comendo. Vai, Lucas, vai. Aqui é o Favelito e eu sou o editor dessa bagaça. Vai, Jafar, pelo amor de Deus. Tá bom, cara. Aqui é Jafar e vou tirar do vivo a voz. Olha que filho da puta. Não falei, cara? Aqui é o Rodrigo e puta que pariu, hein, velho. Volta a garrafa, hein, que eu não aguento mais. É foda esse time tá foda. Porra. Aí, ó, o cachorro. Esse cachorro. Quando não é os moleques brigando desesperadamente pela última banana, é os cachorros. Caralho, eu achei, era minha. Vou chamar o meu cachorro aqui. Pela última farofa de dendê. Tem que contextualizar, porra. Eu acho que fudeu a tela mesmo, hein? Porque eu tirei o cabo flat, coloquei de novo e nada. Provavelmente, Zé. Agora cala a boca aí. Hoje nós vamos falar dos. Aviso o Lucas que toda vez que ele digita e faz esse barulhinho, essa bosta sai na gravação, cara. Não, viado. Lucas, para com essa merda, Lucas. Eu mandei pelo celular, cara. Cara, eu fico escutando, eu fico vendo, parando pra ver a merda que vocês estão escrevendo aqui, eu perco o fio da meada. Tá, cara, tá bom. Vou parar pô, aqui, tô quieto escutando você falar. Chato pra cacete. Vai, filho da puta. Morreu. Peraí, olha que agora, maldito. Peraí, pô. Mulher chegou. Peraí que a mulher chegou. Não, entrou um e-mail aqui, vamos lá. Tá. Hoje nós vamos falar dos maiores dilemas do mundo moderno, as grandes disputas internet. Quem é o filho da puta que tá digitando no fundo de. Eu não aguento, não. Eu vou Ó, tirar ele, cara. Eu não tô nem aí. Tenho nem computador. O que ele tá escrevendo a pauta? Ele bota o microfone no mudo, aí ele vai no chat e escreve a pauta. Ele é baiano, porra. Ah, eu não aguento, não, cara. Maia, é difícil assim, velho. Porra! Eu tô quase desistindo de novo. Eu tô feliz só porque não tem o Jorge, então eu gravo enquanto. Não fala no diabo que você sabe. Daqui a pouco aquele corno aparece aí. Parece até a Dona Álvara. Hoje nós vamos falar. Olha só, bicho, como é que grava? Ai, meu Deus. Os grandes dilemas do mundo moderno. Disputas da internet. Vai, Rodrigo. Vou puxar aqui. Eu acho que essa é a que dá menos problema. Que Tá mudo só pra mim aqui? a gente vive numa. Caralho, dá um tiro nesse filho da puta! Zé, cala essa boca, Zé! Bicho, não, é sem sacanagem. Cara, você fica um tempo. Fica assim, não sai som nenhum. Cara, Tá cheio de coisa. Deixa eu te falar. O nome disso é bug do Discord. Tem horas que o Discord dá umas travadas, fica um silêncio, para você não escuta nada, mas a gente tá falando. Mas eu quero participar, cara. Isso é do programa, cara. Eu quero Isso aí meu programa, cara. Mas eu vou explicar, cara, se você falar para, se você simplesmente falar assim, para mim não saiu, depois eu vou te trazer de volta pro tema, pode ficar tranquilo. O cara tem internet de R$ 1 e é fica reclamando porque fica travando, velho. não, cara, isso é porque isso acontece mesmo, cara. Isso acontece, isso é do Discord. Toda vez que o Discord atualiza, ele dá esses bugs malucos aí, fica em silêncio, parece que todo mundo caiu. É desse programa de gordo miserável jogador de game aí de internet. É essa merda. Até hoje eu não sei por que a gente não usa Skype, eu Feito nas prefiro. coxas. Que Skype é uma merda pra editar, cara. É exatamente isso. Esse Todo aqui mundo gera faixa separada de áudio. Isso, todo mundo prefere. Não, o Maia elogiou isso aí de toda a última vez. Então vamos lá, agora tá valendo. E Zé, por favor, não me interrompa, tá? Tá. Porra. Hoje nós vamos falar dos grandes dilemas da internet, as grandes disputas do mundo moderno. Ah, eu vou puxar o primeiro, que eu acho que é o que tem menos briga, que é o que Vai ter que pode ter a dar mesmo. musiquinha. Mas não é possível, puta que me pariu, toda hora, velho. Só ignora, vai. É que eu sou acostumado com a musiquinha, sabe? Dá o tema daí. Porque tá editado já, né? Por isso que tem música. Crazy Cast! É que é pra fazer mais profissionalismo, assim. Esse filho da puta nunca ouviu Crazy Cast. É. Esse filho da puta nunca ouviu Crazy Cast. Dá um tiro. É assim Quica mesmo, ele aí. velho. Quica ele. Faz a música na sua cabeça, seu miserável. Tá Pô. bom. Vou puxar aqui o que dá menos treta, eu acho que é. quase unanimidade, não tem nem briga, que é, é disputa de achocolatados, né, cara? É o Toddy versus Nescau versus ovo maltine. Não, versus põe o chocolate nessa brincadeira aí. Ah, vai dizer que o chocopinho também é bom, né? Não. Esse chocolate é da... Esse chocolate é da Três Corações, cara. É muito melhor. Eu sou time todinho. Mas o chocolate é muito melhor que os outros todos, cara. Agora, deixa eu só te falar. A Três Corações foi aquela empresa que foi acusada de trabalho escravo, né? Então aqui a gente não vai botar nada da Três Corações no, na pauta. Não. É por isso que era bom, né? E daí? Eu não trabalho lá. Isso, era... Filha da mãe, cara. Isso aí. Tá bom. Tá, continue assim. Era boa, agora pode. Agora, a nova era. Tirando o Quick Morango, que tá um nível acima de tudo que já foi produzido. É o lixo. No mercado de achocolatado brasileiro, a gente tem. Não é chocolate, porra! As principais marcas: Toddy, Nescau e Ovo Maltine. E aí? Toddy. Nescau. Cara, eu acho que eu vou de Nescau, porque lá em casa só comprava Nescau. Mas eu vou ter Nescau, mudo pra Toddy. Cara, não é possível. Vocês sabem que o ovo maltine é muito melhor, né, cara? Mas é mais caro. Mas é mais caro, amigo. É mais caro, cara. Claro. É, porra, eu era um fudido, caralho. E eu porra, sou. Não tinha dinheiro pra isso não, filho. Pra mim é Nescau, cara. Eu acho que eu nunca nem tomei um ovo maltino. Cara, ovo maltino... Você nunca foi no McDonald's na sua vida, né, Maia? Não, mas aí não é achocolatado, é milkshake, porra, é diferente. Mas o ovo maltine, Maia, é o produto, cara. Mas eu não tinha dinheiro pra essas coisas. Eu falo que eu era um fudido, vocês não acreditam. Eu tô, o primeiro que o melhor milkshake é o do Bob's, né? Já foi. Você tá longe do Brasil há bastante tempo. Continua sendo, meu irmão. Continua sendo. Ah, cara, isso é tudo gordura vegetal. Vocês acham que vocês estão tomando leite? Dependendo, né? Dependendo do nível de ofensa ao atendente. É foda. Mas eu não. Eu acho que eu nunca experimentei. Eu não sou muito pra doce, sabe? Eu não comprava milkshake, essas porra, entendeu? Não sei. Eu prefiro não opinar. Dá uma dia, Glória Maria. Glória Maria não, Glória Pires. Porra, tá sabendo pra caralho mesmo. Então o Nescau ganhou, é isso? Nescau ganhou, né? É. Fácil. Quick não é chocolate. Nescau é povo. Não, mas o Quick tinha o chocolate, cara. Tinha o chocolate. Não, mas o Quick era só de morango, porra. Não, vocês estão malucos. Tinha chocolate, cara, que ninguém tomava, velho. É, exatamente. Procura na internet aí. Eu já tomei Quick de morango, era bom, cara. Você só... Azia por 3 dias. O Quick Chocolate, ele tinha, mas o morango era o chefe da casa, cara. Cara, não tinha um pessoal que fazia sacolé de Quick? Sim, eu tô ficando maluco. Sim. Com certeza. Tinha, sempre teve, porra. Tem o que você chupava, vinha tudo, só ficava o gelo no sacolé. É. Caralho, ficava porra. Ficava um degradê do branco pro rosa. Ficava só a barra de gelo. Não colocava leite naquela merda, velho. Ah, beleza. Olha só. Nossa senhora. Minha vida de fodida. Mas você era feliz. Era não. O chocolate, o achocolatado, né, o chocolate propriamente dito, não vou falar chocolate preto, porque é burrice, o chocolate, ele era o Nesquik. O chocolate Jafá. E o morango era o Quick Morango. Tem um comercial, cara, vocês acham um comercial no YouTube aí? Sabe o que eu fiquei mais surpreso de ter aqui Nesquik? Nesquik é da Nestlé, como é que pode? Ah, porque a Nestlé... Uma qualidade tão merda. A Nestlé é boa pra caramba aí, eu botei aí o comercial no chat aí. Dois, cara, chocolate e morango, porra. É, o Quick era só morango. Quem era o babaca que tava só morango? Jafá, o baiano, não chegou, morava na Bahia, não chegava essas merdas lá. Mas o Quick chegou agora. Cara. Mas baiano não toma, né, chocolate? Claro que não. Baiano bebe cachaça. Sabe quantos litros de água vai pra fazer leite aí? Quanto? Bastante. Acabou o cast, né? Depois dessa. Ganhou Nescau, né? Porque vocês são burros, porque ovo maltino é muito melhor. Pode ser, mas a gente não tem referencial. Não, ovo maltino é bom, mas é caro. É coisa de burguês, vai safado. É nada, pô. Dinheiro que você gasta aí com um hambúrguer e pizza ruim todo final de semana, você compra o maltino e toma. Ô, Rodrigo, O meu pai, ele montou a nossa casa, minha mãe fala, com com areia de praia. O filho da puta economizava o máximo que ele podia. Tá de sacanagem, não vou comprar um ovo maltinho. Ele economizava o máximo, que ele podia pra gastar em cachaça e sua mãe pra dar pro pastor, né? O dinheiro, né? É foda. Aí é nunca tomou ovo maltinho, né? Agora tá aí lá, Irlanda aí. Ah, tiro lá. Agora eu tô rica. Tiro lá. Foda-se, toma. Eu tomo quantos ovos maltinos eu quis. Cara, vamos pro segundo, então, que... Toma o Nescau na teta da... Na teta do... Bom, beleza, cara. O segundo aqui, do tópico aqui, é um que particularmente eu não entendo. Isso é coisa de geração X, mas... É, já que a gente tá... Do filme? Do filme ou da HQ? Não, do filme. O filme é melhor. É pior do que isso. Calma. É, eu particularmente não entendo, mas, né, já que a gente escolheu pra falar essa merda aí, que ninguém te ideia melhor. Então, cara, feijão por cima, por baixo ou ao lado do arroz? No meio. Caralho, essa daí é interessante. Eu sempre botei o feijão... Minha mãe, né? Em casa, ela sempre botava o feijão e o arroz. Hã? Foda-se. Não, como é? Tá errado. Pega o prato, põe o feijão, ele vira... Você cobre a superfície do feijão, do prato com feijão, e põe o arroz. Feijão por baixo. Por baixo, tá isso. Só tem um jeito. Tá errado. Aí depois que eu comecei a ouvir podcast, aí eu vi gente babaca assim, que fazer, né? Falando dessa porra. Aí pra mim, hoje em dia não faz a menor diferença. Eu não entendo essa putaria ainda. Mas eu sempre comi errado. O que eu ouvia de pessoas que a gente trabalha, que a gente vai almoça com a galera do trabalho e tudo... A desculpa, que pra mim não fazia sentido nenhum, era em questão de sujar a louça, sujar o prato. Então era sempre arroz por cima, por baixo, e o feijão por cima do arroz. Pro prato não virar aquela bagunça. Sabe? Só tem uma justificativa. Aí, deixa eu terminar. Porque o arroz, ele meio que cria uma barreira de Brumadinho ali no feijão, e não deixa o feijão... Corta isso, filho da puta! Você vai ficar. Ele embarrera ali o feijão e não deixa o feijão tocar os outros alimentos. Essa é a desculpa que eu sempre ouvi. A Vale falou. Pô, mas era mó bom comer o bife, passar ali no caldinho do feijão e tal. Não, ó, só tem uma justificativa de você usar o feijão por baixo, que é se você for comer marmita. Se você for comprar marmita. Porque é bom que você põe o feijão por baixo, daí o arroz, daí depois, tipo, quando você for virar, o feijão tá por cima. Mas tirando isso, não tem como não. Cara, eu lembro... O feijão, ele tem que ser comido por cima. Porque, cara, por quê? Não tem sentido. Não tem sentido. Por quê? Me explica então, fodão, vai. Você tem massa corporal. Quando tu comer, vai misturar tudo lá dentro, caralho. Tem massa corporal pra entender do assunto. Fala aí. A maioria apoia isso. Tá, a maioria. Em defesa do feijão por baixo, é que é o seguinte, vamos supor. Isso é coisa de quando eu morava sozinho. O arroz está congelado na geladeira, você faz arroz de ontem, né? Aí você esquenta bastante o feijão, e aí o feijão vai esquentar o arroz. Você colocar por cima. É verdade. Não esquenta nada, cara. Você é maluco. Toda vez que você comer, você vai esquenta sentir... Esquenta sim, velho. Você vai sentir aquele contraste do arroz gelado, cara. Você é louco, você tá louco. Nada a ver. E fica aquela baba gostosa. Você joga farinha, né? E mistura tudo, então. Depois. Então, exatamente. O Jafar botou um ponto aí. Na Paraíba se come tudo com farinha. Como é que você vai botar a porra do feijão em cima? Tu vai misturar farinha eu como? Misturo de boa. Não vai, caralho. Misturo de boa. O feijão tem que ser por baixo. Pra farinha sugar, vai, porra. Olha só. Se você quiser buscar lógica, não existe. Por quê? Paraíba bota farinha no macarrão, velho. Então... Eu também faço isso. Aí, puta que pariu. Eu não aguento não. Olha aí. Só, velho. É só nata hoje aqui. Só nata. Arroz gelado com feijão fervendo por cima, macarrão com farofa. Puta. Não, mas é bom. Não, mas peraí, isso aí é bom mesmo, cara. Você pega o arroz, você põe o macarrão, que é a ordem certa. Daí você joga o feijão, e daí por cima do feijão você joga aquela farinha de trigo lá, sabe? Aquela farinha. Não, farinha de trigo não. Farinha de mandioca. Pega o arroz e depois você põe o macarrão. O pior é que minha mãe fazia essas porra, arroz com macarrão, mas era pra render, que era, tava acabando um e o outro. O macarrão de ontem, mas o feijão. Isso é comida pra quem trabalha criando massa, cara, pelo amor de Deus. Você não come arroz com macarrão, bom, cara, isso não existe. Mas é bom. Você tá revoltado. Por isso que esse capial tá desse tamanho. Tamanho da criança, tá com duas arrobas. Vou mandar uma foto pelada por aqui, peraí. Por isso que é praticamente um hipopótamo. Do Pablo Escobar ainda. Caralho, que desgraça. Mas é, por falar em comida de pobre, minha mãe... Essas daí, cara, eu já fiz tudo. É, mortadela frita, arroz... Ah, não, aí não. Tudo tem limite. Cara... Ah, porra, é pobreza, filho. Nem eu cheguei nesse ponto, cara. Fritada de cebola. Porra, é foda, cara. Macarrão, quitute. Arroz, aí põe uma farinha que é pra dar uma engrossada, feijão e um ovo. Aí hoje esse filho da puta tá na Irlanda, aí fica querendo comer saudável, né? Faz academia, bota foto de pratinho chique, mas aí é o passado. Personal, é, né? É o passado dessa desgraça aí. É foda, mortadela frita, filho, já comi muito, é foda. Ô Jafá, aí na tua terra aí tem aquele cara que passa vendendo iogurte no carro? Yakult já teve. Yakult? Iogurte, não. A mulher do Yakult. Ele passa lá, iogurte, aí os caras ficam. Tá azedo, tá podre. Aí ele tá pô de sua mãe, aquela velha. Nunca vi esse vídeo, não, maluco, cara. O gato tá possuído aqui, cara. O gato tava lutando karatê sozinho. Ah, mas é gato, né? É gato, né? O gato, o animal gato é o único que tem alma, né? Cê é quando ele come a maconha, velho. É uma droga. Né? Ele já vem manifestado. Ele já vem manifestado de... Então, o único que não pode matar, porque... Não, tem ele alma. Não morre, pô. Quando o gato vai morrer, ele já encarna em um corpo, tio. É assim, pô. Gato é um bicho de satanás. Você não viu o Deus americano, não, cara? Eu não... Que o gato é que conduz a, que ah, conduz verdade, a alma do verdade, bicho, eu tô revendo agora. É, tá pensando. O gato que conduz? Não, o Anubis que aparece lá, o negão? Bom, Maia, é o gato que leva a alma da mulher. O Anubis julga. Quem leva a alma é o gato. Presta atenção, pô. Ah, eu acho... É, parece um gato mesmo, é. Tem tempo. Eu gostei, mano. Gostei. Nem boa. Pra ser nerd, sério. Lê o livro que você vai gostar mais. Eu... Aí que maneiro. Tá lendo o que, gente? Deus americano. Ah, eu tô lendo esse livro. American Gods. Tô vendo, lendo o livro e vendo a série. E depois lê os... Eu não gosto de americano, HQ, não. Que depois também vai ficar bom. Tem um HQ? Tem. Caralho, vocês ainda são nerds ainda, hein? Fazem podcast nerd, essas até coisas. Até eu sei disso. A HQ eu não sabia que... Eu não quis saber, não. A HQ talvez eu leia. Eu quero começar a ler Sandman. Ih, não, cara. Muito chato. Você quer comprar ou vendo? Tá, tá. Por quanto? Eu tenho o volume 1, 2 e 4. Meu irmão, tem que ter saco pra... Carregar. Pra carregar. Não, carregar de mesmo. Pra ler não, ninguém, mano. Carregar ter, é a tristeza, bicho. Aí, ó. Joguei no chat pra vocês aí. Eu achei feio a... Ah, eu tentei baixar. Se tem uma parada que eu acho ler. Arte bonita é as do Harry Potter, cara. Não, porra, tem HQ do Harry Potter? Não, cada cara, dia é uma versão merda, ilustrada. Não. Daí, tipo, é bem da hora, cara. Eu achei achei top enviado a HQ lá. A HQ não, é. Achei top. Top. Ah, eu odeio. Caralho, eu odeio gente que fala top. Puta que pariu. É cheio de paulista aqui. Em double. Ainda... Boa dica. Porra, já não vou mais. Eu achei que você gostasse de paulista, Maia. Já não vou mais pra Dublin, então. Não, paulista é uma merda. Não gosto nem de brasileiro, caralho. Foi mal. Foi aqui. Ih, fodeu. Você jogou o laser fora? Vem cá que eu vou te dar a balinha, menino. Bota a pedinha lá pra trás. Vem cá ver o laser do tio, vem. Vai acender. Vem aqui no escurinho que ele vai piscar. Nossa. Oh, vai dar merda. Já sei, corta isso. É que chegou meu primo, não, peraí. Chegou meu primo, eu vou pro quarto. É bom que eu posso ficar de cueca. Sem mais. Pedofilia. É bom que eu posso ficar de cueca com meu primo menor de idade no quarto. Não, ele falou. Agora a gente vai para as disputas de peso pesado. Eu versus o Jovem Nerd, eu garanto. Eu me garanto. Bom, o Jovem Nerd agora todo mundo bate no Jovem Nerd. Tomou vergonha na cara e emagreceu. Falsamente, né? Que ele operou. Grampeou o estrombo, mas é falsamente. É muita falta de dignidade. Eu também tô pensando nisso, hein? O que, que vai adiantar, cara? Você vai grampear o estrombo grave, não vai adiantar. Não, mas nada. Pelo menos quando você. Vai engordar tudo. Quando você faz essas paradas, você sabe pelo menos que se você voltar a comer que nem um condenado, que nem comia antes, você vai morrer, entende? Vai nada, isso é mentira. Eu conheço um monte de gente que já... Vai nada, aquele gordo lá do deixa eu pensar, papo de gordo no, deixa eu pensar, no voltou a engordar de novo. Eu conheço um monte de gente que fez isso aí, depois que cicatrizou, começou a comer de novo, igual um tarado, o estômago cresce de novo, não existe nada disso. Volta a engordar o filho da puta de novo. Fuma uma pedra de crack. Mas voltou a comer que nem um tarado, só a mulher ou o traveco? Vamos partir pro próximo, que eu falo. Tu não fala essa palavra só pra vocês irem pro outro caminho. Vai. Falo gordo, cara. É o Zé, cara, o viado. Jovem Nerd. Do Lucas. Pepsi. Coca-Cola. Pepsi. Twist. Pepsi. Coca-Cola. Pepsi. Porra, 3x2. Pepsi é muito melhor, cara. A Twist não tem nem o que comparar. Não, a Twist é boa. Pô, vocês estão malucos. Ah, que boa. Você é louco. Não. Aí sim. Twist é boa pra quando tu é adolescente misturar com vodka. Sério? Tem um limão ali. Porra. Sério? Velho, eu vou falar um bagulho pra você. Eu odeio limão em qualquer comida. Porque qualquer coisa que você bota limão, fica com gosto de limão. Põe um limãozinho na cabeça do pau, pra camarão também. No porco, no peixe, fica bom o limão. Fica com gosto de limão, pô. Você pode usar o tempero mais sensacional do mundo. Você pinga uma gota de limão, a comida fica toda contaminada, fica com gosto de limão. Não, mas o limão é pra cortar um pouco da gordura que tu fritou a parada. Gordura, então caralho. Você não sabe se usar eu, limão, Rodrigo. Se eu não quisesse... Vou passar na barriga, então. Se eu não... Chama o primo, chama o primo. Passar nas tetas, meu Deus. Começa pelas tetas, que pô, tá se foda. Se eu não quisesse gordura, cara, eu não fritava, eu fazia na airfryer. Vem um limãozinho pra cortar. Vocês estão parecendo aqueles caras que depois que infarta, né, aí quer parar de fumar, quer fazer exercício. Porra, morra com dignidade, continua fazendo as paradas. Pô, meu herói parou de comer carne, o Kevin Smith. Não emagreceu, velho. Ah, mas infartou duas vezes, né? Eu nem sei. Porra, é o cara um lá, o século passado. O quê? O que que ele é? Um dos maiores gênios? Caraca, eu gosto do Kevin Smith, cara, mas até pra mim isso é demais. Isso é ridículo, né? Forçou, mas forçou pra caralho. Vocês já viram a minha foto no Discord? Já, é do Kevin Smith. Já vi, né? É, do Silent Bob. E tão importante que é, né? Quem é Kevin Smith? Tem mais. É, tá bom, então vamos lá. É amigo do Ben Affleck, esses caras aí. Moral do Ryan Reynolds. Do Ryan Reynolds, do cara lá do Alvin e os Esquilos. Vamos lá, tem... Nem como mulher também? Não. A mulher tem uma... A filha tem uma cara de meio, né? Que bateu, bateu na trave. Fala da Harley Quinn. A mulher do Kevin Smith é feia, né? Aí já mistura com o pai, você queria que a garota salvasse. Ela saiu, sabe? Parece que tem um nariz meio esquisito, sabe? Nariz de batata. Mas ele é o quê? Ele é ator? Nunca... Pô, mas cara, ele é ator? Eu nunca ouvi falar nesse cara. Ele é nerd profissional. Bob Caladão, aí o Silent Bob aí, pô. Jay Silent Bob. Dogma. Do Barra Pop. Dogma. Pô, o Maia não conhece nada, mano. Peraí, deixa eu ver aqui. Carreira. É um cara genial. Ele escreveu quadrinhos. Depois que ele fez ele fez o Balconista, o filme virou cult, ele começou a chupar pau de um monte de famoso aí, mamando no pesado. Ah, só tem filme merda, Clerks. Dogma. Não, peraí, não. Dogma é bom pra caralho. É, mas pra mim o Balconista tem um peso. O Balconista 2 é sensacional, cara. É, mas o 1 é o melhor de todos. Então, naquele local santo? Tá bom, já falamos, já podemos seguir? Olha, mandei a foto aí pro Maia ver. Tem um aqui, pra você ela é velha. Tá? Essa a filha. Filha dele. Que o nome da filha é Arlequina, tá? De tão chupa-pau do Batman que esse cara... Aí, o Batman de novo. Tem que ter uma parada pra trazer o Batman. Toda hora isso, cara. Cara, o único nome que é maneiro é o filho do... Nicolas Cage. O nome daquele cara lá, o Nicolas Cage. O resto é tudo merda. Se você for ver até o Nicolas Cage, né, cara? Porque o cara abrir mão de usar o sobrenome Coppola pra usar o sobrenome do Luke Cage, cara. Tá bom, Zé. Valeu. Muito obrigado pela informação. Até mais, pessoal. Aqui não é pra... Posso puxar tá uma? Aí. Posso puxar uma, vai, Rodrigo? Mano, já tô. Qual o nome do tema mesmo? Tema? Os dilemas. Dilemas. As disputas, beleza, do mundo moderno. Qual que é a merda aí? Pô. Disputa. É. Quem é melhor? Nicolas Cage ou... Esqueci o nome dele. O Neo, do Matrix. Pô, mas é claro, Nicolas Cage. O Keanu. Nicolas Cage. Keanu. Não é, cara. Não é. Muito mais ator. Ah, claro. Pô. Nicolas Cage. Pesconé, Nicolas Cage é um deus. Quem é o John Wick? Quem é o John Wick? Quem é o Neo? Quem é o Neo? O que o Nicolas Cage fez? Quem é o John Wick? Porra, Nicolas Cage quase foi o Superman. Quem é o John Wick? Quem? Quase. Quem é o Neo? Ah, sai fora, cara. Não tem pronto, acabou. Quem é? Tá nem aberto, essa... Quem é o motoqueiro fantasma? Ah, porra, aí sim. Agora não, acabou. O primeiro é bom. O primeiro é bom, filho da puta. Ah, meu porra nenhuma. Quem é o senhor das armas? Porra. Isso aí é muito. Faz sentido mesmo. O Maia tem um ponto, hein? É, nossa, é verdade. Agora não, agora. Porra, pera aí, vou até mostrar a foto. Bateu o martelo agora. O Maia tem uma foto com o Nicolas Cage, pra quem não sabe. Não é possível. Mas é o Nicolas Cage, mesmo ou é o Marilyn Manson? Tem uma aí, olha só, tem uma disputa que sei lá, é meio complicado, porque fica muito local. Se eu for botar McDonald's contra o Burger King, o Burger King ganha de lavada. Sim. Todo mundo concorda. Burger King é melhor, sim. Sim. Tá, mas e se fosse o McDonald's contra o Bob's? Vamos trazer pro local. Milkshake? Bob's, porra. Ou no dia... Caralho, Bob's sempre... Olha a foto que o Maia me bota. Escreva. Uma porra de uma jaqueta de Marty McFly. Caralho, que sensacional. Queria não ver isso. Tá no WhatsApp. Velho. Essa foto foi em Amsterdã. Maconha, tava fumando maconha, né, filho da puta? Pior que eu nem fumei. Você foi fazer o que na Holanda, então, filho da puta? Foi levar pra esposa. É, porque só tem isso, né? Você só vai pegar pra fazer isso. Se eu for... Se eu for pra França, eu quero. Eu vou tirar uma porra de uma foto naquela desgraça, naquela Torre Eiffel, cara. Você vai comer croissant. É, também, porra. Se eu for, pra uma baguete debaixo do... Só quando for na França. Então tá, vamos lá. Então, contra o Bob's, o McDonald's também ganha? O Bob's também ganha contra o McDonald's? O Bob's ganha. Sabe qual é o problema, meu? Deixa eu falar agora. O problema do McDonald's. Que os hambúrgueres são muito pequenos. Eles têm tudo mesmo gosto. Você pode escolher qualquer sabor, qualquer hambúrguer. McFish, McGato, Mac não sei o quê. Você, quando ele vem, que você... olha, tem tantos ingredientes diferentes. Eles têm todos o mesmo sabor. Isso eu sei. Mas pra mim o problema não é nem o sabor, é o tamanho. Não enche, cara. Por muito tempo, antes de começar o Burger King, o Bob's era o meu favorito, porque eles tinham aquele... Tinha um grandão lá de duas carnes, que era gigante, aquela porra daquele hambúrguer. Era uma delícia, cara. Era uma delícia. Aí, porra... Eu não lembro o nome mais, mas era muito bom. Não sei que... E pra mim o problema do Bob's, do McDonald's, é isso. É tudo muito pequeno. Já viu o tamanho do Mac? Eu não sei se diminuiu ou que cresci. A porra do Big Mac é menor do que a palma da minha mão, caralho. É verdade. E a tendência é diminuir. Eu tenho uma aqui, ó. O maior sanduíche do McDonald's era o Big Taste. Mesmo assim. Que só tem uma carne. Ah, mas tem um brinquedo, é do McDonald's feliz. Bacon e queijo. R$17,90 por um brinquedo do Pokémon. Ah, mas o brinquedo é bom, cara. É difícil de quebrar. É o único brinquedo que eu compro que meu filho não quebra. O único brinquedo que eu compro pros meus filhos. O problema todo é que eu peguei um lendário da quinta geração que eu não gostei. Eu queria um lendário da quarta geração e tinha acabado. Tinha o do Bob's, cara. Tinha o Double Grill e tinha o Double Grill Bacon. Se eu não me engano, eles... Era o Double Grill Bacon. Puta que melhor, cara. Era muito bom. Vou até botar o... Não, era o único sanduíche do Bob's que eu ia, que eu comia e eu ficava saciado. É, exatamente. Era esse que eu comia, o Double Grill Bacon. Então, era uma maravilha, cara. Era uma peida contra os dois. Eu não sei quem é que Não sei, eu não sei ainda como é que faz sucesso, cara. Sem sacanagem. Propaganda, é cara. Ruim, é pequeno. Não, não tem sentido essa porra. Cara, marca. Eu tava discutindo isso ontem com a galera. É marca, cara. Os caras ficam martelando a marca na tua cabeça e acaba te convencendo que é. E não é, essa que é a verdade. O McDonald's sempre, desde sempre, ele sempre te ofereceu velocidade, não sabor. É. É igual essa porra desse Subway aí, que vai. Que o Subway, mesma coisa. Você monta lá 700 hambúrgueres, 700 ingredientes diferentes e eles têm todo o mesmo. Mas sabor. Eu, de todos esses caraia 4 aí de fast food, eu prefiro o Subway, cara. Mano, o Subway. Não, cara, é tudo de sorte. Né? Porque o Subway tem um sanduíche de 30 centímetros, né? Por isso que você gosta, né? É verdade. Tem um sanduíche de 30. Você chega lá, você é gordo. Você, o que interessa é tamanho. É barriga de gordo que é peso. Não quer sabor. Pô, mas fala a real, os Subways aqui de Belfort Roxo não tem movimento. Tá sempre vazio. Porra. Belfort Roxo. É, mas o de Caxias que também é assim. O que tem lá, depois do Vilar, indo pra São João de Meriti, fechou porque não tinha movimento. E era em frente a um colégio. Pessoal! É. Tá falando de lugares que o pessoal anda tudo de Ouro. Sabe qual é a chapa? O povo come coxinha de R$1, cara. Do outro lado da esquina, velho. De cavalo, porra. Vai pagar 30 conto no sanduíche? Não, né? Porra. Beleza, cara. Não vai, porra. Tem caxinha. Vamos aproveitar que a gente tá no tema alimentício aí. E olha só. Originalmente seria um contra o outro, né? Seria um verso normal. Eu vou introduzir. Ui! Vou introduzir um hambúrguer nessa batalha. Cachorro quente, pizza ou hambúrguer, cara? Hambúrguer, sim, pode ser. Porra, essa pode é difícil. Pode ser qualquer sanduíche. Não necessariamente. Hambúrguer. Essa hambúrguer. É difícil. Cara, eu também fico inclinado a um hambúrguer ou um sanduíche bem feito. O pessoal dá uma endeusada em pizza. Cara, eu fico na dúvida entre a pizza e o hambúrguer. Não sei agora. Eu perguntei isso, cara, pra, sei lá, bota aí. Ontem, quando eu tava pensando nesse tema aí, que até então a gente ia gravar, depois sumiu todo mundo. Eu fiz uma consulta, tava na rua, eu fiz uma consulta com a galera, mas pizza ganhou tipo de 8-2. Mas a pizza assim, é todo melhor mundo, eu perguntei. Se você tem família, cara, certo? Isso é mais barato. Você pegar uma pizza lá gigante, todo mundo come. A gente tá falando de sabor, de um desgraçado me falar de pobreza. Caralho, é o podcast da pobreza. Caralho, não, eu acho que eu vou na pizza porque a única pizza que eu sempre gostei foi a de calabresa. E aqui não tem essa porra. Não? Então, não tem calabresa. Aqui, eles porra, usam peperoni, muito melhor, cara. Vai tomar no então, cu, é muito melhor. Não é, calabresa é uma maravilha, cara. Peperoni não é salsicha, é apimentada, é uma merda. Ô mãe, você tem mortadela então, aí, tem como conseguir mortadela? Tem, porra, sabe que mortadela é italiana, né? É tão pobre brasileiro que eu pensei. Porra, que... não, cara. Que... Não, tu não consegue, é a calabresa igual a do Brasil, tem um parecido. Mas é mais difícil. Aí agora abriu um brasileiro que vende pizza de calabresa, que é boa, que eu tenho comprado. Então, pela falta, eu vou na pizza também. Pô, mas pizza de calabresa com borda recheada é muito... Eu não gosto de borda não, recheada. Porra. Eu também acho uma merda. BR, né? BR, sendo BR. Parece que... Ah, é cheddar. Aquilo não é... Aquilo não é cheddar. Aquilo não é... Onde eu compro é cheddar, cara. Não, tá bom, vai pensando. É, em São João de Meriti. Que seja. Aquilo é um creme, com sabor de cheddar artificial, o que é que mimetiza sabor de requeijão, e tem outro. Qual catupiry, velho. Que o pessoal adora jogar também. Catupiry. Não é nunca, mas é nunca que você vai comprar uma pizza por R$20 e vai ver uma borda recheada de catupiry. Nunca, meu irmão. Que eu pago 20? Eu pago 47. Caralho! Não, eu tô falando numa pizza do tamanho ser humano, cara. Você não pode se vestir com a pizza. É, mas vem com refri e borda recheada. Não, o pior é que lá no Rio de Janeiro tem uma pizza... Lá em Campo Grande, tem a melhor pizzaria que tem lá. Que Porra, é 45, a pizza não é grande não, filho. Eu como ela sozinha, ainda nem tamanho gigante. Qual a pizzaria, mano? Fala Parmê, mano, você tomar no... Não, não é Parmê, não. Caralho, eu não lembro o nome, mas puta que pariu. O Bona Pizza, La Bona, como é que é? Tem uma parada dela. As piores pizzarias são que tem nome italiano. Não, tá mesmo. Aqui também tem. As piores pizzarias são que tem nome italiano. Na Buena Pizza, é boa. La Bona é uma merda. Então, o que levou? A pizza levou dessa vez? Ah, eu falei pizza. Hambúrguer. Não, você tem... É, eu também falei hambúrguer. Falei hambúrguer, sanduíche, essas paradas. Hambúrguer. Fico com hambúrguer também, né? Já ganhou, já ganhou. Ganhamos do Jafar. Jafar não falou Jafar. Pizza, porque ele alimenta todo mundo. Farinha. ele falou que prefere a farinha com açaí. Com certeza, cara. Ele falou que por 25 reais ele alimenta a farinha inteira. Eu ainda levo a borda pro meu cachorro. Né? Compra tubaína de 2 litros. Agora vem cá, tem um grande mito, né, do brasileiro aí, que as pessoas falam que a pizza que sobra e as bordas que as pessoas não comem, elas voltam, né? São trituradas e são reutilizadas na massa das próximas pizzas. Provavelmente é verdade. Fornella, o nome da pizzaria. Ah, tô ligado, conheço, pô. Fornella boa, é boa, fala. Pô. Então, aí, ó. Melhor pizza do Rio não, de Janeiro. Não, também não, mas segura. Tá muito emocionado, calma. um abraço. Tá muito saudoso. Se a pessoa tiver... Caralho, primeiro, eu desci do avião, quando eu tava indo pra casa de carro, a gente ligou pra Fornella e pediu uma pizza pra mim. Só pra mim, se alguém encostasse, eu matava. Ai, caralho. Vamos lá. Aqui, essa aqui. Vamos falar aqui, ó, olha só. Essa vai ser rápido. Chocolate branco ou preto? Não é chocolate. É. Preto, porra. Chocolate é branco vegetal. Não é chocolate. É gordura hidrogenada. Todo mundo fala isso, mas tecnicamente leva o nome de chocolate, porra. Agora, o bagulho que eu reparei é que homem vai muito no chocolate preto. Mulher que gosta de chocolate. Mulher e frescos gostam de chocolate branco. Ah, porque não engorda. Mentira. Não sei por quê, porque não é chocolate. Pior que engorda mais. Engorda muito mais que o preto. Não, mas tipo o chocolate, o melhor é o meio amargo, né, cara? Não gosto. É o melhor. É o leite. Tem um Maia com as frescurices dele. Que tá... Chocolate quando, tem que ser o leite. Quando vai dar unânime, vem o Maia a leite. Já fala comigo, sim. Certeza. Muda o meu rende. Não, cara. O que rende é o meio amargo, cara. Ninguém gosta do meio amargo. Porque tem que ter bastante doce, velho. Tem que ter mais açúcar do que chocolate. Agora, vamos lá. Tu tá reclamando aí, porra, de doce? Porra, tu comia doce de graça lá na Macumba, caralho? Fundo que é, porra? Pudim, então, pudim. Aí sim. Pudim, manjar, era direto. Tinha pudim na Macumba? Você come, velho. Bolo, manjar. Eu não sabia, não. Sim. Você, tá vendo, Maia? Você ia pra igreja, tinha que comer cachorro quente, pipoca e salgado, tinha que pagar ainda. Lá a coisa era tudo de graça. Porra, aí sim. Viu? Por isso que o diabo tá aí ganhando. Corta isso, Lucas. Corta isso. Corta não. Cara, olha, essa aqui também é barbada. Android ou iOS? Android de lavada. Android. iOS é coisa de babaca fresco, igual o Maia que fica. Aí eu assisto streaming porque eu só gosto de apertar um botão. Isso é... Caralho, eu falei Android, que gratuito. Você, porque porra. Não faz sentido nenhum isso que você tá falando aí. Claro que faz, cara. Claro que faz. Porrada de programa que eu uso, por exemplo, fake GPS. Tudo pirata. Entendeu? Tudo. É, cara, tu consegue instalar as paradas, fake, assim. Fake GPS? Como assim? A sua mulher que te vigia assim, cara. Na época que eu era solteiro. Na época que eu era solteiro. Ou porque hoje eu não faço mais, não. Só solteiro. Hoje eu não tenho mais, não. Então, você podia mudar pra você... O meu tinha... Aquele aplicativo de encontro, ele era pago, então não tinha esse problema. Mas na época que eu não era pago, você pode mudar a localização por esse aplicativo, cara. Então era bom pra caramba, entendeu? Tu quer ver um lugar mais afastado da cidade, tu vai lá pelo... Ele simula que você tá lá, entendeu? E essas porra não tem pra... É só pra Android, filho. Não tem pra iOS, não. Maia, você falou como se você estivesse com dinheiro usando, pagando Tinder agora. Mas agora você é casado. Não, porra. Eu já não tava tomando a merda antes, não, porra. Era baratinho. Era baratinho. Ah, então paga a mensalidade. Era 6 euros. 6 euros por mês. Paga pra mim, então. Antigamente, né? Tá bom. Tá maluco, porra. Dublin é o tamanho de Campo Grande, filho. Tu acha que eu vou fazer maluquice? Não, parecer minha foto deportada no dia seguinte. Já vi vagabundo fazendo essas tipo de no mesmo prédio, você quer me falar de... Nossa, é gente boa, né? Vamos lá, mais uma. Pra saciar os gordos aí. Sorvete ou açaí? Açaí tá caro. Sorvete. Só o Jafar. Só o Jafar que vai falar. É bom, cara. Açaí com farinha. De açaí. De açaí Jafar quando acaba, velho. Sacolé. Pô, mas sacolé é bom. Cara, ô, Maia, tem sacolé aí na Irlanda? Não tem, né, porra. Ah, deve ter pobre aí também, né? Tem um que eu ia puxar aqui, mas não faz sentido, que a gente não tem muito hábito. Era café ou chá. Mas aqui o café ganha de lavada, né? Apesar que um chá... Café com leite. Café com leite é coisa de fresco. Pode parar com essa merda. Chá com leite. Você não tem culhão pra tomar café, de preferência sem açúcar. Você não tem um creme. Vai tomar chá, então. Como é que você toma chimarrão, né, Zé? Essa porra é erva mate. É erva mate, né? Aí é chá raiz, velho. Eu não curto não, cara. Você toma mais mate do que café, Zé? Cara, depende. Eu só tomo café com leite, cara. Então você não é exemplo pra porra nenhuma. Vou seguir pro próximo. Pau no seu lombo. É, café no leite com leite é pingado, né? Sabe por que serve café com leite? Mas o café tem que ser quente e o leite gelado. Doente, porque eu não gosto de bebida. Vou botar meu saco na geladeira. Cara. Botar uma bolsa de gelo aqui nos bagos. Bolsa... Ó, oh, rapaz. Café com leite cocô, só aí, serve pra fazer cagar, velho. Serve mais pra nada. Mas café eu gosto, com leite ou café? Gosto de cagar. Ó, eu cago café. De manhã, eu cago de manhã, café, daí eu cago de meio-dia, café. Daí eu cago de noite. Impossível ser gordo desse jeito. Mas eu também tenho a mesma rotina que ele. Ah, eu desafio. Mas a quantidade eu cago que entra também, né? Você é enorme. É. Você acha que é uma xícara de café com leite, Maia? É um copo de 700ml, brother. Você tá pensando o quê? Comprar um com ovo. Eu vou te falar que café, se for, por exemplo, aqui o pessoal não usa aquela porra de botar na meia nem nada, né? É, eu tenho usa café solúvel, que é que você põe com água quente, ele vai tá, Maia, todo mundo sabe o que é café solúvel, tá? Eu não sei, quando eu tava no Brasil não tinha essa porra. Você nunca tomou nesse café, cara? Claro que tem. É burro. Minha mãe fazia, tinha a maquinazinha lá e botava lá e economizava o filtro, porque não podia... Não podia, tinha que usar aquele filtro pelo menos umas duas, três vezes, tá bom? Ela lavava então, o filtro, botava pra secar. Não, deixava o filtro lá, porra. Cara. Fica com mais gosto de café. Ah, isso não existe. É a tristeza. A minha vida já foi triste. O café solúvel daqui eu acho um gosto ruim, eu tomo com um pouco de leite. Mas o Nespresso eu tomo direto, só o Nespresso ali, o shot lá, né? Sem açúcar. Mas aí é o você tá falando do Expresso, né? Não, Expresso... tô falando daquela, da maquinazinha. Não, o Expresso é tranquilo, mas o Nescafé, lá. O solúvel, todo o café solúvel é ruim, cara. Então, por isso que eu ponho um pouco de leite. Mas você vai deixar de beber... Pode aparecer com leite. Eu tomo. Eu tô. E pavê de copo, você faz ou não? PlayStation ou Xbox? Sabe, tipo assim, Xbox. Xbox. PlayStation. Computador. Computador, né? Ah, mas computador é PlayStation. É Xbox. Não, que o meu computador é velho, eu uso emulador. Eu tô. Tu nem computador tem que tu grava isso. Eu acabei de virar Mario 4. Não, cara, Mega Man. Super Mario World, já jogaram? Puta que pariu. Alguém já zerou Super Mario World aí? Puta que pariu, cara. E eu era pobre, gente. Não tinha videogame, não, mãe? Não, porra. Caralho, vocês, cara, vocês perto de mim. Vocês são uns burgueses. Eu vou ter que falar isso. Burguese, Rodrigo tomava. Olha, como é que é o nome daquela porra? Ovo maltino tinha videogame. Rapaz, não, cara, porra, tu tá de sacanagem com meu cara. Eu não tinha videogame. Eu tinha todo o videogame que lançava. Macumba dá dinheiro, Maia. Porra, saiu o Master System. Eu tinha. Vender droga. E agora o cara não quer chegar a regra dos meus negócios. Depois eu peguei o Atari, aí saiu. Eu tive aquele que é que é um teclado. O Commodore. Commodore. Aí quando saiu o Master System, eu tive o Master System, depois saiu o Mega Drive, aí o Dreamcast, foi assim, eu ia trocando, cara. Cara, ó, vou te... Vai achando que droga não dá dinheiro. Vou te falar uma parada. Daí o, Daí o cara quer vir aqui e cantar meus serviços. Meu padrinho, que tinha duas filhas meninas, ele comprou pras meninas um Master System. Aí depois que elas enjoaram, ele deu pra mim, só que o controle tava quebrado. Eu nunca joguei. Eu não conseguia. Eu só tinha o Sonic, não tinha nenhuma outra fita, o Sonic da memória. Eu não conseguia passar da fase porque eu não conseguia voltar com o boneco, sabe? Com a lição andava reto e eu tinha que ir apertando pulando. É, Thiago, é foda. É triste, hein, campeão? Aí ele me deu esse porque não. Ele comprou pras filhas dele um Super Nintendo. Não faz merda eu na pedia pro meu. Não faz merda na Irlanda, porque se você voltar, negão. É foda. Filha, eu queria. Caralho, tanto que meu tio falava: compra aí pro menino um Super Nintendo. Meu pai, R$300. Né, caralho? Aí compra lá um PlayStation. Porra. Nunca tive, viado. Nunca tive. É. Minha vida é triste pra caralho. Pô, cara. Caralho. É depressão essa merda, cara. Porra, nunca. Tá reclamando? Tá indo na Europa agora. Porra, mereço. Depois dessa vida porra, sofrida. Fala pra ele, ainda foi pra aí e fez o quê? Limpou escada com escova de dente? Fala pra. Fez escada com escova de dente? Já tá. Limpei, porra, escada de dente. Já tava se relacionando até com um homossexual velho. Fala pra ele, mano. Conta aí. Não, isso era quando eu era adolescente. Só que minha mãe, ela teve premonição e não foi pra frente, não. Nem pra trás. Eu não tenho mais nenhuma pra falar. A gente pode. Mas acabou? Tu disse que tinha 13? Eu falei 13. Já foram. É PT, hein? Já falou foi, 13. Não foi? Falei 13, pô. 5. 13. Mas não é possível. Falou radar. Hã? Eu não contei também. Eu não entrei em tema nerd. Marvel, DC. Essas merda aqui. Não, deixa essas porra pra lá. Ninguém, a gente sabe. Marvel e DC é o seguinte: é DC nos quadrinhos que é o que vale. Cinema, ninguém liga. Coisa de filme de super-herói é coisa de retardado. O Alan Moore já. Ah, o Alan Moore é DC porque tem o Batman. Ah, pronto aí. Tá bom. Obrigado pela participação de vocês. Depois dessa, Batman. Ah, mas a Marvel tá o Cavaleiro da Lua, que é o Batman da Marvel. Marvel tem um monte de Batman. Um monte. No Tonho da Lua? Batman Tonho da Lua? O Batman taxista. O Raquel. Aí, ó. Vou falar uma coisa aí. Ana Maria Braga ou Jornal Nacional? Jornal Nacional. Como é que é o negócio? Hein? Dilemas. Hã? Ana Maria Braga ou Jornal Nacional? Ana Maria Braga. Porra, muito melhor. Não é possível, cara. O que vocês estão falando? Ana Maria Braga é um dos melhores programas. É o melhor programa de TV brasileiro, inclusive. Tem a Letícia Spiller rodopiando. Tem ela caindo. Tem cachorro mijando. Porra, é sensacional. Acho que Ana Maria José. É só sucesso. A mulher venceu 2 câncer. Porra. Sacanagem. Pra você ver que vaso ruim não quebra. Ela venceu. Tá lá até hoje. Cavaleiro do Lost Canvas. Ana Maria. Um beijo, Ana Maria. Você entendeu essa piada? Essa. Tipo assim, a Ana Maria. Ai, caralho. É espiritual, Maia? É o quê? Mãe espiritual? Eu não gosto desse papo, não. Não, cara. É aquela pessoa que você idealiza. Zé. Se você pudesse ter um pai ideal, quem seria? Pai ideal, Jack Black. Aí, puta, que merda, hein? Eu queria ter um pai mesmo. Faz sentido. Queria ter um pai, Jafar. Queria ter um pai. Eu queria ter um pai mesmo. Então, qual o seu, Lucas? Mesmo. Se você pudesse ter um pai ideal, quem seria? Qualquer um, já não tenho. Cara, que merda. Mendigo da esquina. Vamos encerrar que isso tá indo pro... deu depressão aqui, velho. Uma bad... Ô, Jafar, adota ele, Jafar. Uma bad vibe do caramba, cara. Não. Tu vai comer pizza. Vai comer pizza lá junto com os filhos do Jafar. Pelo amor de Deus. Com tubaína, velho. Ó, cara, obrigado pela parte de vocês aí. Até a próxima. Ou o Jack Black, ou o Eminem, cara. Que? Caraca. Que merda, velho. Que tem um eminente pai. Pô, eu acho ele bacana, cara. O eminente tá vivo, né? Toma dinheiro, cara. É. Pra ano caralho, passado, mais vivo. Ano passado ele foi o artista que mais vendeu o Eminem. Aquele rapper americano, o branco. Não, o Eminem, o meu avô. É. Porra, mas eu nunca. Ele, você tá, nunca você mais ouvi falar você nada. Você também não tem vô, Lucas. Não, eu tenho não avô, só não tenho pai, pô. Nasceu de chocadeira. Não tenho, tenho avô, pai dele. Seu pai foi comprar cigarro também? Não, ele fugiu com a amante quando eu tinha 11 anos. Certo, tá ele. Ó, quem nunca? Eu não... Ele fugiu, ele tá morando lá em Caxias. Eu tenho todo um respeito por você, cara, mas assim. Errado ele não tá, não. Quem não fugiria? É, Maia, vai ter volta. Vou encerrar. Vou encerrar aqui. Vocês conseguem aí? Brincadeira. Bad vibe do cacete. Tchau.